Bravo Delta decolado, 38 controle, 120 decimal 8, bom voo. Controle 1208, bom serviço. Bravo Delta. 6149, estou autorizado Alfa, reportando antes da GS. Alfa vai reportando da GS, 4 anos. Sequenciamento, mantenha por 035, limitado pelo lote. Mantendo por 035, limitado pelo lote, por 0250. A gente mantém o ponto de espera. Passando Juliette Bravo Delta, decolou pista na 7, saída Arbor. Juliette Bravo Delta, suba para 3 mil pés na saída Arbor. 3 mil saída Arbor, Alfa, Juliette Bravo Delta. 315 da Oceané estabilizada, visual com a pista. Matias, 315 Torre, 1895. 1995, 1964, identifique, chega da Maris, esse é o 050. Prisola está na presente, 964. Estabilizou, 3144. 44 Torre, 1895. 40, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Boa semana. Oi, Salvador, tá 3144, tá 3144, continue aproximação, reporte externo. 0-3144. Vitor Charlie Hotel, vou na Pro de Duna, desça para 2000 IVLF, Vitor Charlie Hotel. Charlie Hotel. Canar 6320, desça para 4000 pés, 1013, reduz velocidade para 209. 4.013, reduzindo, 6.320. Controle Salvador, boa tarde, o APTA 8487, decolou cruzando 2.200 na Puca, Caju. 8487, subiu 390 na Puca. 390 na subida Puca, o APTA 8487. Cadu 2788, prossiga. Prioridade de próximo, 2788, após Cogbo, voa direto para a fonte. Após Cogbo, 3144, passando zona estabilizada, visual com a pista. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola 1-0, curva direita. Saída da El, Leda, Motiva, via Upzulu 1-0. Piraí, Umbade, Upzulu 44 e prossegue conforme a rota. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5130. Guarulhos, 5-1-9, o Vitor Lima X-Way, está autorizado o táxi de Apache 1, táxi de Índia, Conceição 1-0, Torre 1-1-8-9-5, Agência 0-1-3. Táxi de Apache, chama a Torre, 6-4-4, bom dia. 4-4. Está 3-1-4-4, aguarde pista livre. 4-4. Para sequenciamento, curva esquerda, pro A10, limitado pelo lote. Pro A10, à esquerda, limitado pelo lote, 6320. Tipo Charlie Hotel, reduz velocidade para aproximação. 1200, Charlie Hotel. 206, identifique, chegada Mari, desça ao 060. Identificação para 060, 90, 2 anos de acesso. Canal 6320, reduzo para 180 nós. Altera 2550, estabilizado, visual para pista? Afirmativo, estabilizado, visual para pista. Torre 1-1-8-9-5. Confirmo, 118-95? 8-95, afirmativo. Ok, 118-95, obrigado. Salvador, 02550. 095, muito boa tarde, está autorizado, Alfa Juliette, posição 04, parte 1. Salve, até a posição 04, minha frente. É, confirme reportar... Reporte o marcador externo. Ok, reportar o marcador externo, posição 2550. Na 6320 para o LOC, direita 050, dita para 2000 livre LS. Direita 050, descendo para 2000 livre LS. 62213, chame Recife, 13325. 3325, 6203. Apta 8487, suba restrita ao 350, chame Recife, 12685. Ok, a gente sobe restrito ao nível 350 e 12685. 2685, afirmativo. Jet Bravo Delta, vai na pro 2 de Alepa. 3144, solo 45, livre à direita, solo 121, um decimal 1. Direita, 21, 1. Victor Charlie Hotel. Victor Charlie Hotel, continua a aproximação, reparte externo. Hotel. A força era 2550, passou externo. Era 2550, vento 160 graus com 612 de nós, altímetro no 0, no 3, livre pouso não no 0. Livre pouso na 1-0 para a Força Aérea 2550. Prossiga. Qual o motivo de sequenciamento para decolagem, senhor? Grande chegada de aeronaves. Não temos espaçamento para permitir a decolagem. Ah, tá ok. Tudo 788, chame Recife, 12685. Recife, 12685. Torre, pode confirmar o vento mais uma vez aqui para a Força Aérea 2550? Vamos 80 graus com meia dúzia de nós. Ok, muito obrigado. Marcador baixado e travado, Vitor Thiago Hotel. Vitor Thiago Hotel, aguarde, pista livre. Hotel. Qual é o bom nome aí, Salvador? Centro do Recife, solicito que o senhor voe na proa da posição Ofito. Zero, solo 48, livre à direita, solo 121 no decimal 1. 1211 está livrando à direita, Força Aérea 2550. Sou 2006, vou indo pro Edduna. Pro Edduna, 2006. Linha 320, reparte externo. E pode jogar até o livre pouso não no 0, vento 210 graus com 8 nós, altímetro no 0, no 3. Ok, ó. Passe de autoridade. Ok, não autorizado Alfa, Delta na Delta, reporta para ingresso na pista no 0. Alfa, Delta na Delta, reportará para cruzar a pista no 0, com 0,2. Gostaria, temos três aeronaves no sequenciamento para a chegada, após já fica mais espaçado. Aeronave à sua frente, a princípio temos a janela agora. Ok, senhor, então eu já tenho 9 minutos no ponto de espera, com mais 3 vezes 2, 6, por volta de 18 minutos no ponto de espera. Voltando, após a aeronave na curva final, ali mantendo zero. Salvador, Força Aérea 250 na Delta, para o cruzamento. Direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. Passe a. Paulo, Vitor, Charlie Hotel, livrando 1, 2, 0 para o Pátio 3. Vitor, Charlie Hotel, estou autorizado Alfa, Kilo, Pátio 3. Hotel. O vento 1, 2, 1, 0 graus, com 8 nós. Alfa externo 6320. 6320, guarda pista livre. Guarda. O 2006 reduz para 180 nós, direita para 2000 livre LS. 2180 nós, ILS 2006. Zero, livre pouso não no zero, vento 2, 1, 0 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 3. Livre pouso não no 0, no 0, no 3, pé 320. Alfa Tango Tango, decolado ao 5-2, controle 120, decimal 8, bom voo. É, uma boa tarde. Após a aeronave na final, a passarela está autorizada a linha EMT? Afirmo, o passarela prepare para a decolagem assim que é autorizado. 120-30. Ô, Juliette, Bravo Delta, vai na Proa de Conquista? Pega o Real, passa a contar com o Prado Solo. 1-9-7-4-2, Bravo Delta. Estabilizado, 964. 964, Torre, 1-9-8-9-5. 10-8-9. Pega o Real, passa a contar com o Prado Solo. Alfa Tango Tango, suba e mantém uma centena na saída Momo, sem restrição. É, gente. Controle Alfa, papapá, Mike, direto meu. 6320, solo ao 53, livre na próxima direita, solo 121, decimal 1. Manda direita, 211, obrigado, bom dia. Da Mike Juliette Romeu. Começa 4-4, decolagem de Serra, Ilha Eco Índia. Está com 3 a voz alocado 0.115 no transponder. Interceptou agora a BR-324 rumo ao sul. A intenção é sobrevoo em Pituaçu para o Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, mantenha 500 pós em condições visuais, autorizado cruzamento entre Simbra e Induna. Reporte livrando a região de Pituaçu. Reportada livrando, porém visual para a nave na final, a retaguarda da mesma foi autorizada DCT para Pituaçu, Mike Juliette Romeu. Gente, autorizado, mantendo 500 pés, Mike Juliette Romeu, na escuta do controle. 500 AGL na sua escuta permanente, Mike Juliette Romeu. Azul 41 na meia, Vitor. Osmão no 0, vento 2, 0, 0 graus com 7 nós, altímetro no 0, no 3. 3-2-2-3-0, decolado ao 5-5, controle 1-2-0, decimal 8, bom roll. 1-2-0-8, grato, boa, 2-2-3-0. 2-0, ingresso direto, posição 06. 320, autorizado Juliette, posição 06. Unidade de Simbra não irá interferir na sua aproximação. Ok. Controle, boa tarde, passarelo 2230. Passarelo 2230, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 180. Via Arbor 180, negativa as restrições da carta 2230. Paciente de helicóptero, através da, do marcador externo a 500 pés. Sim, senhora, certo. Damo Zipar, aciona 5140, controle 120, decimal 8. 370, Natal, Perdulu no 0, Dorsal no 0 à esquerda, Pucajamo Zipar, 5140, 20.8, controle 2, comércio. Correto, com 256, portão 2, chame pronto, deixa eu ver o funcionamento. Amarelo, obrigado. Vai de coordenação, papato. O Alfa tá no tempo. Solo Gol no 964, livrou? Solo Gol no 964? Negativo. Autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, no 9. O 2006, eu continuo. Tenho contato visual, cheque trem, livre pouso no 0, vento 190 graus com 7 nós. Tem embaixada travado 2006. Bomba 06 ao controle. Bomba 16 ao controle. Camarada. 3805, botão no Talent Impact. Camarada, 3805. Essa canção no 288, alterna 1 no 353. 288, 353, bomba 16. Alfa Tango Tango, confirme a Proideal para o destino. 350. Confirme. 350. Gente, Alfa Tango Tango, dá presente autorizado pro Proide do destino. Obrigado, então, para o destino, segundo ano. Controle Salvador, boa tarde. 164 da Gol, informação é 52. 1164, a sua identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 060, ajuste no 093. Mais 060, 064. controle ao passarelo 2230, por gentileza, quando possível, por uma direta de Conquista, a ideal seria 256. Passarelo 2230, mantém o perfil da saída. Vai manter 2230. Situação local de sobrevoo, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. Juliette, voo 964. Ingresso via Juliette para 190, voo 1964. Juliette 10, voo 964. 9, libera próxima direita, chame sua lei 121, décima 1. Direito, 1211, 2006. Controle da passarela 2230, a possibilidade de manter 4000 para levar informações? 92110 graus 069. Passarela 2230, informa o tráfego, posição 10 horas, 28 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 1900 em descida para o nível 050, eco 190. É mesmo, no TQS 2230. No décimo 1, frequência do som. 211, graças. Volta controle. Juliette Bravo Delta, 52 milhas oeste de Salvador, serviço de radar encerrado, para serviço de informação e alerta, chame Recife na frequência 1288, alterna 1353. 288, 1353, o próximo. Juliette Bravo Delta, coordenação na frequência 1235. 345. 201, transponder 5071, chame o controle em 120, décima 8. 5071, modificou 208. Bom trabalho, senhor. 2 horas, 19 milhas, rumo oeste, cruzando 3 mil pés em subida para 4 mil pés. Alfa Tango 72. Gente, 41 no Léo. Salvador, boa tarde. Azul 2714, com informação disso. Azul 2784. 2714. Prossiga. Seria sério previsto para barreira, por favor? Eu já posto o seu plano, você dá pronto para cópia? Eu cópia. Autorizado barreiras, 160 ao nível, decola da 10, cumpre o perfil da saída Momo, Cogbo e após direto barreiras. Aciona 5147 e o controle 120, décima 8. Autorizado barreiras, 160, decola da 10, perfil da Momo, Cogbo, depois direto, responde 5147, controle 108. Cotejamento correto, me chame quando pronto para o PUT. Confirme a sua posição, por gentileza. Tá no 43, se não me engano, 5 linhas. Enter. Vai manter 4.2230. Controle de Salvador, boa noite, 85, boa tarde. Alphatango Vitor Lima X-Ray, contato radar na decolagem, suba via Conde para o nível de voo 090. Conde 090, Salvador, não se escuta, Vitor Lima X-Ray. 16, desculpa. 4 horas e 6, 181, alternando Galeão, entra em Alfa, ponto de espera, 118.95. O altímetro marca 1013, padrão, tenha bom voo, 3805. Entra em Alfa, ponto de espera, 18, confirme? 18.95. 18.95, obrigado. Passarela 2230, suba sem restrições para o nível de voo 180. 180, 2230. Salvador, boa noite, boa tarde. Passarela 2230, tráfego separado. Gente, aguardar autorização para poder levar a conquista, 2230. Azul 4196, tráfego superado, desça para 2000 pés, autorizado LS, aqui da pista 10, reposta estabilizada. 10, autorizado, informar, estabilizado, 4.1 metros. Boa Controle Salvador, voo no 885. Voo no 885, acione identificação, via chegada bom, se desça para o nível de voo 080, ajuste no 013. Porte 080 no 013. Patango, Yankee, Papa Kilo, prossiga. Alô, voo 256, portão 2, posiciona. Salvador, muito boa tarde, estão 3205. Estão 3805, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 200 graus, 069. Aqui decola, pistola 0, estão 3205. Papa Tang Yankee, Papa Vitor, confirmei, irá manter 500 pés? Gente, Papa Tang Yankee, Papa Vitor, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, código acionado 5017, cheque o equipamento, não recebo o mesmo. Controle 2230 solicita pro esquerda para evitar formações. Controle 2230 pro a esquerda para evitar formações. 290. Gente, o passageiro 2230 livre desvios. Após desvios, voe Alefa. Após desvios, Alefa 2230. Patango Serra, Tango Oscar, controle. Patango Serra, Tango Oscar, confirme acionado 5030. Só que não recebo seu transponder, cheque equipamento. Serra, Tango Oscar, confirme nível que cruza. Gente, o Serra Tango Oscar informa um tráfego a 21 milhas norte, Salvador, cruzando 077 em subida para o nível 1900, um Charlie 402. Fica... Pois me encontra assim na rádio. Posição 12 horas, 20 milhas. Não irá interferir no seu tráfego. Só fica atento. O voo no 164 para continuar na descida. O voo no 164 desce para 2000 pés, autorizado ele é X-ray, reporte estabilizado. 2000 X-ray vai reportar. Controle Salvador, está 3805. 3805, contato radar na decolagem, via saída da EL para o nível de voo 340. Vedael para 340, de voo, TAM 3805. É que para o cruzamento. Terra Tangosta, checou seu equipamento, não recebo mesmo. Patanga Yankee, Papa Vitor, recebe seu transponder, porém não modo Charlie. Agora sim, recebo o modo Charlie, mantendo 500 pés. Azul 4116, chame torre 118, decimal 9. 1895, 4116, boa. Fernando Recife, comandante? Afirmo. Índia Alfa, ponto de espera 118, decimal 95, altímetro padrão 1013, até a próxima. 1013, livre, Índia Alfa, 295, a torre, obrigado, 26. Salvador, Força Aérea 256, a ONU. Tem informação aqui. Ocean 6315, it's clear to Guarulhos, flight level 360, runway 10, your departure will be dial Leta Motiva. Orlando, Upper Zulu 10, Papa Alpha India, Umbad, Upper Zulu 44, Pagog. After departure, turn your right, and it's called 5153, and frequency about 120.8. Right, autorizado o cruzamento Vitor Charlie Hotel, ao estacionar a frequência livre até a próxima. Até o outro lado. 256 visual em Brasília Azul, em curtíssima final para pouso, pistona zero. Confirma. Após a passagem do tráfego autorizado, alinhar e manter a pistona zero no 256. Azul, ali mantém a 10, 256. Estabilizado, X-Ray, Go 1164. Go 1164, completinado o procedimento LS X-Ray, chame torre 198, decimal 95. 1895, boa. Controle 2230, está cruzando uma centena, solicita como sinal 1160. Paredo 2230, sub mantenha nível de voo 1160, aguarde transferência. Não solicita para transferência e possibilidade de voar conquista. Passarelo 2230, autorizado para o de conquista. Conquista, grato, 2230. Tá, gente, poderia confirmar o ajuste? Ajuste no 0, 1, 3. Grato. O Gol 1256, o vento 200 graus, 069, decolagem autorizada, pistão no 0. Livre decolagem, pistão no 0, 256. Sono 64, confirme, recebeu o ATIS? Afirmativa, informação, Victor. Gente, grave. Siga no 885. Atingiu 060. 885, desça para 3.000 pés, ajuste no 0.3. 3.000, 1.0, 1.2. Ajuste no 0.3. 1.3. Sena 6326, Sena identificação. Sena 6326, contato radar 64 milhas, sudoeste de Salvador. Voe na proa de mar e para interceptar a chegada dessa via para o nível de voo 060, ajuste no 093. Voo 1885, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 230, seu limite ao localizador. Direita 230, limite localizador, tudo certo. Voo 1256, boa tarde. Voo 1256, contato radar na decolagem, suba via PUCA para o nível de voo 370. Via PUCA, é o 370, o voo 1256, quando possível para o de Natal. Aguarde coordenação, Gol 1256. Guardando. Abatango Yankee Papa Vitor, ingresso no corredor Interlagos. Reporte. Yankee Papa Vitor, voo e rotatória, reporte visual. A senhora autoriza o Papa Vitor, mantém 500 pés de CCC RG com Índia? Autorizado DCT, Serra Índia, Eco Índia, o IAC Papazito. Grato, a da Zona Pro, DCT de imediato. Controle o Martilha de Romeu. Prossiga, Martilha de Romeu. Na próxima estação de Pituaçu, sem visão nenhuma de aeronave na final, e autorizado também DCT, Serra Índia, Eco Índia, cliente de outra aeronave. Meu nome é Graça Via Juliette, vai pro 03 no pátio principal. Vai interceptar o Iguatemi, passe entre cima e drone, o Mike Filete com o meu. Professora 2561, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o A2360. Seu limite é o localizador. Gol 1164, no solo aos 14, libera a direita, chame solo em 121, décima 1. 211, bom dia. Gol no 885, para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda, proa 145. Está estabilizado. Estabilizou IADS, 3560. 64, boa tarde. Prossegue via Alfa Juliette. Vai para o 07 no pátio principal. Alfa Juliette, 07, pátio principal. 1164. Torre Salvador, boa tarde, TAM 3560, 2,5 milhas para o externo, baixar travado. TAM 3560, mantém a aproximação, ainda não avistada. Ajuste no 013. Mantém a aproximação, TAM 3560. TAM 3205, pode passar o centro recife. Força aérea 2561, no curva direita, proa 055. Direita 055, 2561. Tá 3560 avistado, vento 180 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso, pista 10, tá 3560. 3805, chame Recife na frequência 13325, alternando 251. 3325251 agora com o centro Recife, TAM 3805, obrigado. Papapá, Alfa Tango Tango, serviço radar encerrado, 63 milhas norte de Salvador, mantém nível de voo 100 para serviço de informação em alerta, chame Recife na frequência 12685. Força aérea 2561 para interceptar o localizador, curva direita para o 090. Reporte estabilizado, desça para 2000 pés. Direita 090, autorizado, reporta quando estabilizar 2561. Salvador, o azul 2714, para o pushback, o parâmetro 43. 2714, livre put, sobre o táxi. Demora para o táxi, 2714. 895. 895, 885. Corno 256, chame Recife na frequência 2685. 2685, 256. Ajuste 10 no 3, mantém a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguarda pouso. Uma descida, 326, desça para 4 mil pés, ajuste no 093. Passarei do 2223, controle. Passarei 2230, chame Recife, frequência no 288, alterna 1353. Décima 1. Vai direita, 211, boa. Consiga, Serra Tanguás. Estabilizado em LS, 51. Serra Tanguás, tá... aguarde. 3560, prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Se alguém te encontra, se ocupado por um tráfico, ainda não solicitou, puxa. Então, por gentileza, efetue táxi lento, aguardando a liberação. Alfa, antes da Juliette, lento, tá 3560. Isso pelo centro Recife, pois, por Salvador, como inoperante, pois não estamos fazendo a visualização do seu equipamento. Está ratificando a informação de Recife e para o seu próximo trecho, Aracaju, seguindo para a sua base, após o senhor deverá fazer o cheque do seu transponder e aferir o equipamento, ok? 4 horas, 5 horas, alterna Sierra Bravo para a base leste. Em frente, em Delta, ponto de espera 118, decimal 95, altímetro padrão 1012, e a torre em 118, decimal 95. Confirma o padrão 1012? 1013, perdão. Gente, Alfa, 4 espera 1895, 27, no padrão, obrigado. Boa tarde, Papa Serra Golf, boa, prossiga. Mike Juliette Romeu fica atento ao tráfego, posição 2 horas, mantendo 500 pés, Robson 44, indo para Serra Índia com Índia. Tá, uma milha de Serra Índia com Índia, ainda não visual, mas ficar atento, Mike Juliette Romeu. Aguarde. Mike Juliette Romeu tem a frequência livre para autocoordenação. Ela da 10, cumpre o perfil da saída da Elleda Irumi, onde intercepta para November 857 conforme. Após decolagem, curva à direita. 5156 é o código, controle 120, decimal 8. 300, aerovia para November 857, decola 10, curva à direita, nada Elleda Irumi. Transpone 5156, o controle 108, na 3193. Quando já vai correto, me chama quando pronto para o push no 09. Fala, voo 885, Libro, boa tarde. Boa tarde, no 885, prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Já visual, vai com o número 2, se arrende a Queen, já Mike, Juliette Romeu. Gente, vive a sequência, Mike, Juliette Romeu. Papatango Vitor Lima X-Ray, serviço radar encerrado, 74 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível de voo 090, chame o controle Aracaju na frequência 120.3. Vitor Lima X-Ray, controle. Vitor Lima X-Ray, serviço radar encerrado, 76... Ilhas Nordeste de Salvador, mantenha nível de voo 090, chame Aracaju, frequência 203. Aracaju 203, bom trabalho. Obrigada. Salvador, boa tarde, Azul 2714, no ponto de Beira da 1-0, visual para a aeronave na posição. Azul 2714, boa tarde, após a passagem da aeronave nacional para pouso, autorizada alinhar e manter pista 1-0, preparando-se para decolagem. Alinha e mantém, Azul 2714. Sim, a Globo representa uma notificação ou um plano? Sente. Condição de livrar na Jacques Pivotel? Mas aguarde a liberação no portão 04, que está ocupado no momento. Guardada. Vem, chame torre 1 no 8, decimal 95. Direito 2 ou 9. Azul 2714, alinhar decolagem autorizada, pistona 0, vento 200 graus, 06 nós. Viva decolagem, Azul 2714. Prossegue, boa tarde, 2561, via Alfa, mantém a posição na Taxiway Delta, aguardando para ingresso na pista. Via Alfa, mantém a posição na Delta, aguardando para ingresso do sinal. Comando vai para o parte da autoridade? Sim, mantido. Gente, mantendo. Série 2561, torre. Azul 2714, decolar 226, chame o controle em 120, decimal 8. 1208, obrigado, bom dia. Oceaner 6326, vento 190 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista no 0. Autorizado pouso 6326. Controle Salvador, boa tarde. Azul 2714, cruza 1300 pés na Momo. Azul 2714, contato radar na decolagem, suba via Momo para o nível de voo 160. Sobe via Momo para o 160-2714. Cópia. Autorizado, Sierra Lavanda Quebec uniforme, decola da 17, nível 080, com objetivo da saída coral. Aciona 5175 no transponder e o controle 120, decimal 8. Ok, está autorizado então a saída coral. Árvore corrigindo. Se o senhor solicitou, curva à direita após decolagem. Operacionamento táxi decolagem, controle 120 decimal. Pois não, operacionamento táxi decolagem 2, 118, 95, controle 1208, altimetro 1013. 2561 da Força Aérea na escuta? Prossiga. Autorizado ingressar via pista até o pátio de autoridade na minha escuta permanente. Na sua escuta, ingresso na pista para o pátio de autoridade acelerando. Fala, última 626, bem-vindo. 326, prossegue de Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém Juliette. Ô, Solo, o TAN 3460, a gente nota que o Finger 1, e se não me engano, o 2 também estão desocupados. Nenhuma possibilidade de nós prosseguirmos para o 1 ou para o 2? TAN 3560, a coordenação de gate é a responsabilidade da companhia e da Infraero. Com a Infraero, a gente só recebe o input da posição que tem que alocar o senhor. A gente está aguardando uma resposta deles para o novo posicionamento ou aguardar o push do tráfego da USA. Ok, aguardando aqui. Fala, Xanera 6142, com a Victor, autorização para Recife 319. Xanera 6142 para Recife, está autorizado a nível 350. Decolada 10, cumpre o perfil da saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5164 no transponder, controle 120.8. Está autorizado 350, Xanera. Confirma sua posição, por gentileza, 6140. Tenta. Fala, o Oxinei 6326. Prossiga. Poderia estar na fila aqui, se eu devia parte para alguém junto? Afirmo, ingresso via Kilo, reporta na saída do Pátio 3. Reporta na saída, 3 a 0. Ocean and 6, 315, position number 4, pushback and start. 6315 clear to push back and start up, come for taxi. Clear push back and start, come back for taxi, Oceanair 6315. 3560, está condicionado. Assim que o tráfego da Oceanair, que vai iniciar o push no 4, iniciar o táxi do seu ingresso via Juliette para o 04. 35607. Solo, a posição do 985 também está ocupada? Negativo, seu gate é o 02. Vai me mandar 3, Oceanair 6326. 6326 vai manter a posição e vai aguardar para ingresso no pátio principal. Será o número 3 para ingresso, ok? Mantenha a posição e aguarde. Sim. Não tinha a chance de a gente ter ido que nem o Oceanair aqui do lado? O senhor não será preferido o gol no 885. O TAM vai prosseguir para o 04, na sequência o gol no 885 e após o Oceanair 6326. Ambos para o pátio do 1 ao 4. Romeu Mike Serra Golf, autorizado o acionamento, reporte pronto para o táxi. Salvador Oceanet 6315 for taxi. We have 158 souls on board, alternating Galeão, 5 hours and 30 minutes. Approve the taxi 910 Alpha. Host 1 Tower, 108 decimal 95, QNH 1013, bye. 1013, by India Alpha, holding point 1895, Oceanet 6315. 3560, ingresso via Juliette para 04. Bom, no 885, segue o tráfego da TAM via Juliette para 02. Segue o TAM para 2, obrigado. Xaré 6326, vai manter a posição e aguardar as instruções para o TAC. Posição porque não tem condições de ingressar. Sim. Segue o tráfego da Gol em frente para o gate 01 no pátio principal. Mike Serra Golfo, reporte pronto.